chegou sua vez de criar uma corporação em Marte. Z-Man anuncia novas edições de History of the World e Kingsburg. Documentário de TI4 no ar. Muito metal em Overdrive pela Sherlock S.A. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias e hoje eu trago a presença ilustre do Moisés, também conhecido como O Moita. Tudo bom, Moisés? Beleza. Opa, né? Que é famoso. Opa, tem que ser tradicional, cara. Sim. E hoje, a gente tava até falando um pouco antes, vai ser um podcast que você vai ouvir acelerado duplamente, porque eu falo rápido, o Moita fala rápido. Falou que se botar muito rápido, né, esse podcast, pode causar uma dobra espacial, né? Sim, vai ser o flash reverso ali, que você volta umas coisas muito loucas. Bom, mas antes de começar, a gente tem que lembrar que esse podcast é oriundo do canal de notícias no Telegram, do Jogatina BG News. Além disso, a gente sempre convida vocês para acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter, no @jogatinabg, no Facebook você pode curtir nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg. Além disso, temos nosso grupo maravilhoso, maravilhindo, lá no Telegram, onde eu, Moita e muita gente bonita tá por lá direto, e também nosso YouTube, youtube.com/jogatinabg. Então assinem para novidades. Falando em novidades do Jogatina BG, a gente tem várias novidades. Primeiro que nesse final de semana, dia 23 e 24, aqui em Curitiba vai rolar a World RPG Fest. Eu, Snake e o Iha estaremos por lá. A Jéssica também vai estar lá com a gente lá jogando RPG, fazendo cobertura. Então se você quiser lá tirar uma foto com a gente, quiser jogar com a gente, só chamar lá. Tirar aquela foto abraçada, sabe? Continuando com novidades do Jogatina BG, eu fiz também um overview de King Domino, o jogo que vai vir aí pela Paper Games em breve. Então se você quiser saber um pouco mais sobre o jogo, conhecer, vai estar linkado abaixo. E também pra completar aqui a partir de vídeos do Jogatina BG, eu fiz a Wiki desse mês, que eu falei sobre jogos de antiguidade, essa categoria maravilhosa, com muitos jogos legais e muitos jogos que eu tenho interesse em conhecer. Então as notícias relativas ao período de 14 a 20 de setembro. A gente começa com o cenário nacional e a gente começa com qual notícia, Moita? A Dijon Jogos revelou o nome do primeiro jogo, né? Os Incríveis Parques de Miss Liz. Ele fez um concurso, é isso? Uhum. Fez um concurso pra definir o nome, né? O jogo é do próprio editor, né? O do Diego, não é isso? Também? O Diego de Moraes, isso. É isso, que é o Coronel Mostarda. Conhecido como Coronel Mostarda, né? Até o trocadilho da Mostarda Dijon. Até a gente pegou no pé dele. Mas, porra, mas Dijon é o nome de mostarda francesa, né? Então é brasileira. Mas eu não vi nada do jogo ainda, né? Não consegui jogar, mas a capa ficou muito legal, né? Ficou bem legal e é um jogo de construções de parque, onde você vai administrando, escolhendo as melhores opções pra deixar seu parque mais atrativo pros seus clientes, né? E a próxima notícia aqui tá envolvida diretamente com Moita, porque o jogo Overdrive, a Batalha do Rock, dos designers Moisés Pacheco e Bianca Melina, foi anunciado pela Sherlock. E, Moita, esse jogo previamente não tava com a Sherlock, né? Não, a gente trocou de editora, né? Uhum. A gente terminou alguns contratos com a antiga editora e a gente recebeu outras propostas. A gente acabou fechando com a Sherlock, que tinha uma visão mais ou menos parecida com a gente queria. A gente queria também dar uma mexida na roupagem do jogo, né? Ainda vai sair mais coisa, acho que talvez nas próximas semanas. Mas ele não é só um jogo em termos de tema, né? Na verdade, ele é um jogo de batalhas de bandas interdimensionais, que não tá mencionado caraca, ainda, né? Caraca, caraca, gostei. A gente misturou coisa no tema, né? Então vai ter uma banda do nosso universo, uma banda mais normal, vai ter bandas bem diferentes, vão aparecer aos poucos ali. A gente vai brincar com referência à cultura pop, à cultura de música, que eu gosto bastante, né? Antes da febre dos board game, eu colecionava disco, né? Então, CD e tal. Então, gosto bastante. Então, tem várias referências pra quem gosta de música, pra quem gosta de cultura nerd. E é um jogo que eu e a Bianca, a gente tá fazendo desde 2012. Caraca, olha o tempo, né? E tá refinando cada vez mais, né? Sim. Vocês levaram bastante em evento? Bastante. E ele é um jogo que ele começou de um jeito e foi se transformando, né? Uhum. E meio que com um pouco a nossa história em board game também, que ele começou de um estilo e foi modificando, né? Sim. Ele é um jogo bem rápido. A gente quis fazer um jogo rápido mesmo, só que eu sempre me incomodava muito com jogos rápidos, os fillers, né? Que eles eram muito, ou muito sorte, ou muito bobinho, muito simples. Então a gente quis fazer um jogo estratégico que fosse rápido. Tipo um filler pra gamer, a gente queria fazer, né? E a gente acho que conseguiu. Dá mais ou menos 15 minutos pro jogador. Olha que da hora, gostei. É bem legal. Ele usa dados, tem cartas, né? A gente vai ser financiamento coletivo. Se o artista der conta de tudo que tem que fazer, eu acho que, acho que vai dar. Aí provavelmente vai sair lá pra, talvez novembro ali, né? O financiamento. Financiamento eu acho que é o modelo ideal pra ele, porque ele é um jogo que tem muita possibilidade de extras, sabe? Sim. Novas bandas. É, legal. Novas regras, mini expansões. Então a gente tá pensando em várias coisas, vários mimos, assim, pra botar pra galera. E a gente queria fazer um negócio bem focado pra galera que curte, que vai participar do financiamento, sabe? Tipo, uma versão que depois sairia nas lojas, talvez já não seria... seria uma versão legal e tal, mas mais simples, né? E a versão do financiamento, a galera, tipo, a gente gosta... Eu gosto, por exemplo, essa coisa do cara ter uma parada... Exclusiva, né? É, não digo nem exclusividade, mas assim, pro cara que participou, que apoiou, né? Ah, eu sim. Acho legal ele ter um mimo, assim. Então vai ter algumas coisinhas que vai ser mais difícil conseguir depois. E é isso. Eu não posso sim. falar muita coisa ainda, mas... Não é nem por nada, assim, né? Mas esconder o jogo. Mas é porque a gente não quer estragar algumas surpresas. Algumas são bem legais. Faz toda a parte de uma estratégia de marketing, né? É. Não tem como ficar soltando tudo sim, e sim, tem todo um planejamento. É, vai ter referência a quadrinho, vai ter referência a filme, referência à cultura de board game no Brasil. Vai ter muita coisa legal, assim. É, referência à música, principalmente, né? Estilos musicais. Principalmente mais puxado pro metal, que é o que eu gosto mais, né? Uhum. Mas também tem outra coisa mais de rock mais clássico, rock progressivo. A gente vai botar várias coisinhas lá. Vai ter um lorezinho bem legal, assim. O artista que tá fazendo, não dá pra ainda saber muito, porque só fez o desenho ali do logo, né? Mas o cara é muito bom. Depois que foi divulgado o nome do cara, é uma arte bem, bem da hora. Olha aí. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu já percebi um padrão por parte da galera do Overlord. Você fazendo com discos, né? E CDs, assim. E o Mac fazendo com fita cassete. É o Mac e o Teruya, né? Uhum. Do Mixtapes. Ele é bem legal o jogo também, de um set collection de colecionadores de fitas, né? Eu acho que o Mixtapes, ele é um jogo que merece ser lançado, sabe? Que é um jogo muito legal. É um jogo pequeno, assim, sabe? Não seria um jogo caro, né? Mas pelo que eu tô sabendo, assim, fora dos bastidores, eu acho que deve sair alguma coisa em breve. Legal. Continuando aqui com as notícias, então, ainda no cenário nacional, com a Geeks & Orcs, que publicou mais novidades a respeito de 4 títulos que eles levaram lá no Y. Os títulos são Space Zoo, Arquimago, Kingdom Row e Fight Hold One. O Space Zoo é um jogo de peteleco com uma temática de zoológico com espacial. Eu achei bem interessante. Legal. O Arquimago, eu vi que é um jogo com essa temática de escolas de magias tentando sabotar uma outra, então ficou também interessante. O Fight... O Hold One eu achei interessante porque ele lembra aquela torre do Mortal Kombat que você vai tentando fazer um desafio, uhum. Mas você, se você caso morrer no caminho, você perde, entendeu? Então você tem que saber onde você vai parar, é como se fosse um jogo de push or luck, né? Então, e o Paulo do Covil do Jogos lá do canal, ele fez até uma entrevista com o Renato da empresa que falou sobre mais os títulos, vou deixar também na postagem pra vocês acompanharem. Eu vi umas fotos hoje do, acho que foi do Fight, do protótipo, né? Que tinha umas figurinhas do Mortal Kombat mesmo do protótipo, né? Pra, claro, depois ele deve trocar, né? Mas tá bem da hora, assim, os botãozinho de PlayStation, né? Bem legal. É legal ver a Geeks & Orcs lançando outros jogos, né? Ou se preparando, porque o Renato, ele só tinha 2 jogos, né? Até onde eu sei, né? O Piratas. Uhum. Tem mais jogos importados, né? Mas de jogos de design nacional é o Piratas e o... Por favor, não corte minha cabeça. Aí eles têm alguns jogos gringos, né? Deles. E eu acho legal, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Renato pessoal 2 vezes já. O Renato, encontrei ele em São Paulo, no evento no Board Game São Paulo. Joguei lá um jogo que ele falou que não vai mais lançar, que eu acho uma pena. Ele mandou a PNP pra mim. Que eu gostei bastante, que é um... Cara, é um jogo de vaza com set collection, meio Seven Wonders, assim, era muito louco. Caraca. Assim. Era muito legal, não sei porque ele não vai lançar, devia lançar. É um jogo meio de temática de deuses, assim, gregos e tal. E é um cara muito legal, e eu depois encontrei ele novamente agora esse ano, isso foi 2 anos atrás, né? Encontrei ele recente no Diversão Offline também, rapidinho assim, né? É, o Renato é muito gente boa. E eu acho que é legal ele tá com esse foco de fazer joguinhos pequenos e jogos mais party, mantendo foco, né? Legal. Você viu que também saiu a arte do Café Express? Sim, segundo jogo da Potato Cat e vai pra financiamento coletivo no mês que vem. E você chegou a jogar, né, ele, né, Moisés? Não, a Bianca que jogou, ela gostou bastante, disse que o jogo é muito bom. Lá no Diversão Offline, até ele tava com a capa antiga, né, até que não era feia a capa antiga, era legal também, mas essa tá melhor, né? Tá bem legal. É, o jogo, assim, ele é... O jogo é um jogo de 2 jogadores, um é o bandido, outro é o xerife, aí é num universo que o café acabou. E a briga toda é pra pegar 3 grãos de café que estão no trem, num trem... Caraca! Aí o café vale, tipo, uma fortuna, né? Esse grão pode ser germinado e tal. Aí, tipo, um jogador tem que recuperar os grãos e o outro tem que roubar, uma coisa assim. Ele é um jogo bem rápido, ele usa ação simultânea, mas eu acho que uma coisa bem diferente que ele tem é que, eu não lembro direito, que parece que as cartas que você descarta, o outro cara usa, uma coisa assim. E outra coisa que ele tem umas cartas transparentes, né? Uhum. Tem umas cartinhas transparentes que você bota em cima de outra carta. Mas não é bem isso, mas ele lembra vagamente o Gloom, sabe? Que você tem aquelas cartinhas transparentes e bota em cima pra melhorar um efeito. Aí são só algumas que são assim. Bem legal o jogo, assim, ó. É bem diferente, vale a pena pena financiar. Legal, legal. Acho que eles já vieram na última edição do World RPG Fest. Se tiver, eu vou tentar jogar também pra dar uma conhecida. Uhum. Parece bem legal. A MeeplePBR, ela confirmou, né? Aproveitou uma premiação que o Terraform Mars participou e ganhou, que a gente vai anunciar daqui a pouco. E ela já comemorou, já lançou no seu Facebook e falou que as expansões, não só uma, sim, do Terraform Mars, vai vir pro Brasil no ano que vem. É, jogão, né? Jogão, né? Eu adorei esse jogo. Pra mim foi uma grande surpresa desse ano. E é legal de ver que a Fraxelius Games, lá, o Jacob Fraxelius, ele fez uma matemática legal, né? De não ser nada ultra fantasioso e uma coisa mais voltada pro lado científico. Eu achei legal isso. Sim, muito legal. E a questão das rodadas serem meio que gerações, né? Que vão, sim, explorando e tal. E na verdade, assim, o jogo em si, mecanicamente, ele não traz praticamente nada de novo. Uhum. Mas ele faz de um jeito tão bem feito e tão legal, assim, que o jogo fica gostoso de jogar. E o jogo, mesmo jogando com muita gente, ele fica... Você não sente a hora passar, né? Eu acho que é um jogo bem legal, assim, que, né, é aquela história. Não precisa inovar sempre, né? Tem que lançar coisa boa. Eu faço o meu comparativo disso, de não inovar, mas fazer uma coisa boa. É o Terra Mística faz isso, sim, na minha opinião. Uhum. Tem uma expansão que é Marte mesmo e agora tem uma outra, né? Que é... Tem a Venus, né? É Venus. Eu não sei se é uma expansão standalone, é expansão, né? É tudo expansão, não tem nada tudo expansão, standalone, né? Ah, sim. É que aí já muda o nome do jogo, né? É. Terraforming Venus. É, pois é. Uma das expansões que foi anunciada recentemente foi a do Venus Next, que fica na parte das luas, né? Já que Vênus é um planeta gasoso. Uhum. E a mais antiga delas é a Hellas e Elysium, que é um lado oposto de Marte, onde você ainda não explorou. Então por isso que você utiliza essa parte. Né, no cenário internacional, a gente começa, como sempre, com as notícias que a Fantasy Flight não se aguenta. Ela tem que lançar umas 5, 6 notícias por semana e a gente nem colocou todas aqui, porque sempre vai ser preview de uma coisa, preview da outra. Mas pra quem gosta do LCG do Senhor dos Anéis, que lá fora ainda vigora normalmente, vai ter 3 packs do Nightmare Deck, que é o Flight of Stormcaller, vai ter o The Thing of the Death e The Temple of the Deceived. Pra quem gosta dessa temática de LCG, é assim, a gente nem precisa necessariamente entrar em detalhe, porque todo mês, pelo menos, lança um ciclo novo de cartas pra você estar sempre atualizado com o seu LCG, né? Continuando, a Fantasy Flight, ela também fez um pro seu LCG do Arkham Horror, que é um LCG excelente, eu sempre recomendo aqui, pro ciclo do Path2 Carcosa, que vai se chamar a Phantom of the Truth. Né? E vai ter mais novidades aí, se você quiser saber um pouco mais, vai estar na linkada abaixo. Saiu o documentário, né, também produzido pela Shut Up and Sit Down, do Twilight Imperium. Esse é um jogo que eu tenho muita curiosidade de jogar, né? Não consegui ainda, da Flight Fantasy, e parece ser muito legal, né, que ele mostra todo o processo, né, deles, não só da parte de produção, né, acho que a parte comercial também, né, não sei, eu quero dar uma olhada nele com calma pra assistir. É um documentário que não é muito grande, né, ele é... 47 minutos. Ah, legal, tranquilo de ver. É bem tranquilo, e é legal ver como que foi o processo criativo dessa edição e de toda a parte histórica que a série tem, né? Uhum. Já que a série ia completar 20 anos e eles resolveram lançar. E tá bem legal. A Days of Wonder, ela anunciou também uma nova expansão pro jogo Small World, chamada Sky Islands. Que, no caso, ela vai estar prevista já pra Essen, na Europa, e dezembro pra Estados Unidos. A expansão vai ser bem legal, porque ela vai adicionar uns tokenzinhos de zeppelins, vai ter novas facções. Pra quem gosta aí do cenário de Small World, lá fora vai estar o preço 28 euros na Europa e 30 dólares nos Estados Unidos. Bom, a Z-Man anunciou as novas edições de dois jogos, né? O Kingsburg e o History of the World. Kingsburg eu conheço, o History of the World só de foto, né? Que é um jogo Civ, assim, com miniaturas e tal. A caixa antiga é aquele bem estilo jogos antigos mesmo, né? Vamos ver como é que vai ficar essa repaginada dele, né? Pois é. E essa, o History of the World, ele tinha uma capa muito feia. E esse foi um acerto deles mudarem, que a capa ficou bem legal. Mas o Kingsburg, não sei, necessariamente, porque eu gostava da capa antiga, de ser azulzinha, bonitinha e tal. Sim, a menos que eles mudem um pouco do tema do Kingsburg, essa capa mais nova, né? Ela parece um jogo de, tipo, um euro mais clássico, assim, sabe? Não parece um jogo de fantasia, de dados, que você tem que convencer os membros ali, né? Então, fica meio esquisito mesmo. Não sei, vamos ver. O Kingsburg é um jogo que gera relações de amor e ódio de muita gente, né? eu gosto dele, acho um jogo honesto, né? Na época não tinha muito dice placement, né? Quando ele foi lançado. E a expansão dele fica bem legal, com os poderes variáveis e tal, né? E essa segunda edição que eles anunciaram aí, ela vai vir com as expansões já lançadas, né? E vai ter uma nova expansão que já vai estar inclusa no jogo. No caso do Histories of... Oh, eu não consigo falar History de primeiro. History of the World, ela vai ter uma mudança em questão de arte, vai dar uma revisada nas regras pra deixar a experiência um pouco mais rápida, né? Já que é um jogo um pouco mais longo. A Z-Man, ela também já anunciou uma versão de cartas do My First Stone Age, que já tinha sido anunciado nesse jogo com essa pegada mais infantil, uhum. E vai estar previsto pra Essen. E também ela aproveitou e anunciou The 2018 Pandemic Survival Series, que é uma série de competições e atividades voltada pro público e pros jogos da série Pandemic. Então, Pandemic Survivor vai ser essa série de campeonatos. Já tá rolando aqui no Brasil algumas edições. E também não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Sim, aqui já cheguei a participar aqui em Floripa uma época, quando lançaram a primeira vez, né? Bacana. Eu não gosto muito de Pandemic, eu não sou muito fã, não. Acho meio repetitivo. Mas é um jogo, né? Pra quem gosta, assim, ele é um cooperativo honesto, digamos assim, né? Um Stronghold e a Freaks Games, né? Anunciaram um concurso de criação de corporações para o Terraform Mars. Legal, né? Pra criar a tua própria corporação. É um concurso mesmo. Vai ter um prazo até acho que dezembro, que você vai participar. Tem uns critérios lá. Você tá como membro do Board Game Geek e você pode só mandar duas vezes só. Você não pode mandar, tipo, 1000 vezes até conseguir ganhar, né? Ah, não. Porque a galera é louca, vai ficar mandando, fazendo spam, né? É, imagino. Serão escolhidos 3 pessoas, 3 corporações, e cada pessoa vai receber uma cópia das 2 expansões e 3 cartas promos contendo as publicações, das ideias das publicações. Muito legal, cara. Legal. Continuando aqui, a Plaid Hat Games anunciou uma expansão standalone do jogo Spectre Ops, vai chamar Broken Covenant. Pra quem gosta desse cenário aí de jogos gato e rato, né, que um vai escondendo, a galera vai tentando ir atrás, é bem interessante. E eu acho o visual do tabuleiro desse jogo muito legal. Bacana. É, ele é aquela mecânica tipo do, como é que se diz, do Fury of Drácula, né? Fury of Drácula, ou aquele que tem na Grow mesmo. Que é o Interpol. Interpol, né? Sim, que é muito bom. Sim, então é essa mecânica de achar o cara escondido, né? Uhum. Tem a Matago, que anunciou o Kanagan, para Spiel 17, né, 2017. É um jogo bem bonito, vi, dar uma olhadinha nele, é um tile placement, né, que você tem que explorar a região. Eu não li muito sobre o tema, né, mas parece que é uma região que provavelmente algum outro país explorou, eles deixaram bonitinho, né? Sim. Mas o jogo é bem bonito mesmo, tava uma foto lá da quando ele foi apresentado. É um jogo que, com certeza, se eu mostrar pra Bianca, ela vai querer comprar. Pois é. Aproveitando, se você quiser comprar ou quiser ajudar no financiamento do novo jogo da Steamforged, aquela que fez o Dark Souls Board Game, vai começar no dia 29 desse mês, o Kickstarter do Resident Evil 2 de Board Game. Você gostava da série Resident Evil? Eu adoro. Eu joguei todos. Eu realmente não sou, porque eu sou o cagão, entendeu? Mesmo por mais que a galera fala não é terror e tal, eu não consigo. Depende, alguns são mais, outros são menos, mas eu gostava, sim, bastante. Gostava, não, gosto ainda. Parei no 6, né, porque eu não comprei um PS4, parei no 3, mas gosto bastante, assim, joguei todos, terminei todos. E a galera falou que o 7 tá excelente, sim. Pois é, mas comprou o videogame só por causa do 7 aí, é demais, né? Pois é. Não, e esse jogo, ele vai ser um jogo cooperativo, só que ele vai ter um sistema de alocação de pontos, e os personagens aqui que eu gostei que vai ter, né, você vai ter, jogar com o Leon, com a Claire, ou com o Tofu, aquele personagem desbloqueado que tinha no Resident Evil 2, sim, né? Muito da hora. Continuando, o designer do Iedo anunciou um novo jogo chamado Dragon's Gate College. Ele vai ser um jogo estratégico que vai unir um draft de dados e vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores. Muito legal. Parece legal mesmo. Dei uma olhada também em alguma coisa dele, parece bem interessante. O tema é um tema que eu sei que eu sou meio fora da curva, que eu não sou muito fã de coisas orientais, né? Eu também não sou tão fã, assim. Desenho japonês mesmo eu não gosto, assim. Uma coisa mais histórica, assim, tal, até vai, né? Mas fantasia, assim, uma fantasia japonesa, assim, ou oriental, de forma geral, né? Não me agrada muito. Mas o jogo em si parece interessante, as mecânicas dele. Tem a Ostia Spiele. Anunciou pra Essen o jogo Riga. Mais um jogo, né, de mercadores que trocam bens em algum lugar. Nesse caso é no Mar Báltico, né? E se passa no século 13, mas só aqueles jogos que quem é Eurogamer gosta, né? Mesmo pois é. O tema sendo batido, tem que ver se as mecânicas são legais. É um tema batido, mas é gostoso, né? É, gostoso. A What's Your Game anunciou também pra Essen um jogo chamado Loot Island. É um jogo de exploração, onde você vai buscar tesouros e outras coisas assim. Então, interessante. Continuando, a Strawberry Studio anunciou Scarlet, que é um jogo pra 2018. Ele é um jogo bem family, bem rápido, que ele é um jogo onde você vai tentar fazer como se fosse, entre aspas, uma cadeia alimentar, só que uma cadeia de medos de os animais por outros, cara. Tipo, o cachorro tem medo do quê? Aí coloca os animais assim, fica bem interessante. Que legal. A editora P.D. Verlag, ela anunciou Robin Run, que é um jogo de ladrões que tem que roubar bancos, né? Ele vai ser um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores, e você vai pegando papéis ali do boss, e você vai tentando dar dicas pra galera sair safo de cada um dos furtos, né, cara? Então legal. Eu achei legal. Continuando, a Tick Edition anunciou um jogo chamado Gaia. É um jogo de tile placement, de controle de área, e pra mim o destaque dele foi com a capa dele, cara. Eu achei bem bonita. Demais, demais. Bem muito linda, assim. E se você quiser, você tá, pode jogar também no BGA, de graça, lá no Board Game Arena. Vou dar uma olhada. Bom, vai ter um lance em novembro, né? Vai ter a campanha do CO2, Second Chance, que é o reprint do CO2 do Lacerda. Vai ser produzido pela Geokix, eu não sei como é que se fala. Eu falaria Geokix, não Geokix, sei porquê. É, Geokix, pode ser. E a galera fala que esse jogo, como qualquer outro jogo do Vital Lacerda, né, aquele jogo Brain Burn, de você queimar o neurônio, porque vai ser um jogo com mecânicas bem elaboradas, né? É, o Vital Lacerda, ele, eu admiro um pouco ele, a questão de, da parte matemática, das combinações que ele faz, né? Ao mesmo tempo, eu não gosto. Eu acho que ele exagera, sabe? Tipo, um jogo dele você podia partir em 4 jogos tranquilamente, assim. É, se você pegar ali, ele bota muita coisa, assim, exageradamente. Mas como ele já criou o estilo dele dessa forma, né? Acho que dificilmente ele vai mudar, né? É. Eu joguei dele o Vinhos recentemente. Ai, não. Até ganhei a partida e tal, mas aquele negócio de sair de estafado, sabe? Sangue escorrendo do nariz. Não sei. Não é, eu não gosto de jogo bobo, mas também não gosto de jogo que explodir a cabeça. É um jogo de cálculo 2, né? É, não dá. É, tu fez física, né? Não... É, eu fiz. É, mas... eu acho meio pesado, eu vou passar longe, mas eu sei que tem o seu público, eu conheço, tenho amigos que gostam bastante, mas pra mim essa notícia não me chama atenção. Mas é legal saber, né, que jogo o CO2. Diz que o CO2 dele é o melhor, né? E diz que é o que tem menos exceções, né? Que é uma coisa que o Vitola tem muita exceção de regras, né? Diz que o CO2 é o que roda mais liso, né? Continuando aqui, a expansão Valley of the Ancient do jogo Ascension, de deck building, já tá disponível nos Estados Unidos, o valor dele é $30, e o que eu gostei, assim, porque pra mim eu lembrava que o jogo era meio, não steampunk, que tem um dragão metalizado na capa, assim, meio louco. É, o Ascension, ele tem um tema, muita gente reclama do Ascension, diz que ele é meio sem tema, né, mas na verdade até tem um teminha na caixa, eu gosto até do Ascension, assim, né? A proposta dele é legal, assim, mas o Ascension, ele tem um teminha lá de lutar com demônios e tal, etc e tal, tem as facções, mas ele já tem na caixa básica uns facção dos autômatos, né, que são tipo uns golems, robô, meio então robôs. É, talvez tenha uma coisa a ver. O que mais me admirou nessa expansão foi a arte, né, que tá muito melhor do que o resto das outras, né? A editora alemã chamada Raba, que eu não sei se fala Aba ou Raba, ela anunciou um jogo chamado Iguaçu, não Iguaçu, tá? Que é do mesmo designer de Via Appia. É um jogo interessante porque os jogadores serão aventureiros num mundo fantástico, onde deve proteger a sagrada catarata de Iguaçu com gemas preciosas. É, meio função de barra, né? Cataratas de Iguaçu. Por que eles não colocaram Iguaçu? Sei lá, enfim, talvez pelo nome do local. É, ou que o jogo foi de fantasia, não sei. E é legal que, sempre que a gente manda um jogo assim, por exemplo, na semana passada a gente falou do Kickstarter do Churrascaria, e desse que Iguaçu, sempre que a galera manda lá no grupo do Telegram, a galera fala assim, ó, mais um jogo que o brasileiro perdeu de fazer. É, isso é verdade, a gente desperdiça muito tema, né? Desperdiça muito tema e a galera faz um atrás do outro. E tem aquele outro tema que parece brasileiro, como é que é? Favelas, né? Ah, o Favelas, né? Que é da Skids, né? Tem o Gaúcho, mais antigo, né? É, que tudo bem, Gaúcho, tu pode ser daquela cultura da América do Sul também, não necessariamente só do gaúcho brasileiro, né? Uhum. Mas enfim, é um jogo que você laça vaca e coisa e tal. É, fica meio estranho. Ainda com a editora alemã, Raba, ela anunciou também uma versão card game do jogo Karuba. E vai estar disponível durante a Essen e também em outubro, no caso. Você jogou Karuba? Ou você não, já ouviu falar de Karuba? Não, já ouvi falar, mas não cheguei a jogar, não. Sim, é um jogo de exploração, né? Uma coisa assim, então... Sim. É o mesmo designer do Istanbul? É isso mesmo. Do Istanbul e do Dragon Heart. É Dragon mesmo Heart, cara. Arcadia, Jamboa e outras coisas. Teve, essa semana, um prêmio... Você sabe alemão? Moita, antes que não. Eu fale qualquer coisa aqui. Não, o Mark perguntou a mesma coisa porque eu moro aqui no Sul, mas não sei, não. É, então, eu perguntei porque às vezes pode ter contato com mais amigos alemão, no caso. Não, mas, não. Enfim, o Terraform Mars levou o título do Deuster... Como que é? Deus... Enfim, eu vou ler. Que é Deuster's Spiel Prize. 2017. Não tem problema, a gente depois bota no Google, o robô do Google falando. E ele foi o primeiro colocado lá, quase que o Alexander Pfister, quase levou de novo o título, porque ele no ano passado ele levou com o Mombasa, uhum. E dessa vez ele ficou em segundo lugar com... Great Western Trail. A gente jogou final de semana, bacana o jogo. Bacana, eu tô curioso pra esse jogo e Mombasa, cara, Mombasa eu tenho muita vontade de jogar. É, Mombasa eu não joguei ainda. Eu também tô devendo. É, além disso, os outros títulos que ficaram na ordem aqui pela escolha do júri foi assim, Terraform Mars em primeiro, Great Western Trail em segundo, um Banquete para Odin, né, ou A Feast for Odin, Scythe ficou em quarto, First Class ficou em quinto, King Domino em sexto, empatado com Raiders of North Sea, o Fable Fruit do Feedman Freeze ficou em sétimo, Capitão Sonar em oitavo, Magic Maze em nono e The Quest for Eldorado, que é a reimplementação lá do jogo do Kinesia, ficou em décimo. E também teve a premiação pro melhor jogo infantil, ficou pra Ice School. Ice School é aquele dos pinguins, assim, dos pinguins peteleco, de um né? bobo, né? Eu achei bem legal esse jogo, cara. É bem bonito. E pra encerrar aqui o nossas notícias do cenário internacional, a Strawberry Studio também anunciou um jogo chamado Pyramid of the Sun. É um jogo de construção de pirâmides Inca. E muita gente falou que a arte lembra a nova onda do Imperador. É, talvez foi feito proposital mesmo. É, eu também achei bem legal, cara. E assim, parece uma arte Disney, assim, olhando pela capa, né? Parece mesmo, meio Disney, né? Vamos agora para o cenário de campanhas no Kickstarter. Separei aqui três destaques. O primeiro deles que eu separei aqui foi um jogo chamado Stain Epic Heroes. Ele vai ser um card game cooperativo com temática de ciência e tecnologia, que vai ter uma batalha entre grandes mentes da humanidade, né? Por exemplo, vai ter lá o Newton, vai ter o Einstein, vai ter a galera competindo lá. E o jogo vai ter mecânicas de set collection e destaque para a arte do jogo, que é da curitibana Amanda Duarte. Ó, que legal, bacana. Bem legal, a arte dela é maravilhosa, assim, ela manda muito bem. O próximo jogo que eu separei aqui, um jogo que é bem interessante, é um jogo chamado Cheese Quest. Ele vai ser um jogo de 2-4 jogadores e cada um vai assumir um papel de um ratinho, competindo pra ver quem rouba mais queijo. Então o jogo vai ter um queijo no meio da mesa, quem roubar 3 vezes o queijo ganha. Mas qual que é o esquema dele? Você vai colocando uns tiles e vai colocando trap e vai chamando o gato pra atrapalhar os outros jogadores enquanto você tenta roubar o queijo ali. Não, eu legal. Achei muito legal, cara. Bem divertido, assim. Ele parece o tabuleiro modular, vai montando tipo meio que um labirinto, né? É, meio labirinto ali, eu achei... interessantíssimo, até por conta do você pensar de, às vezes, colocar um tabuleiro pra você ou, às vezes, tentar colocar um tabuleiro pros outros pra atrapalhar. Então, eu achei interessante. E o outro que eu coloquei aqui de destaque do financiamento coletivo foi o jogo Conspiracy Theory, né? A teoria da conspiração, que já havia anunciado na semana passada que ia começar, mas é um jogo que eu coloquei como destaque aqui pra galera que gosta de Cards Against Humanity, que é um jogo de e vários outros jogos que são politicamente incorretos. Então, pra quem gosta desse tipo de jogo, é interessante aí pra você dar uma olhada no Kickstarter da Steve Jackson Games. A Steve Jackson Games, os primórdios assim do hobby lá, né? 2009 ali e tal, eu comprei, né, 2010, por aí. Tinha alguns jogos Munchkin, né? Illuminati. Só que dá pra notar que a Steve Jackson, ela não inova, né? É, ela tá muito, muito mesmo tá um jogo. Tá amarrada com o tempo, assim, ela não investe em nada novo, ela só requenta, né? Os jogos. Esse aí tá, pelo que dá pra ver, assim, tem pouca informação, claro, né? Mas até a estrutura das cartas tá lembrando bastante mesmo o Cards Against Humanity, assim. É igualzinho, carta preta, branca, uma frase, né? uma palavrinha que tu monta e fica tipo uma combinação meio esdrúxula, né? É, eu também achei bem... Parece bem parecido, assim, né? Tem outros jogos que são politicamente incorretos que fez muito mais diferente do que o Cards, né? Sim, é. Até nisso eles estão meio atrasados, assim, eu acho. Não sei. Faz tempo que eu não acompanho muita coisa deles, mas eu não sinto muita evolução, não. É, eu também, eu sou do time que não gosta muito de Munchkin, então pra mim, eu sempre vou ver os jogos sendo a mesma coisa sempre, cara. É, Steve Jackson, assim, mais tradicional deles, que eu acho mais legal, assim, mas ainda assim é tradicional, é o Ogre, né? E mesmo assim é jogo mais pesado, mas o Steve Jackson, acho que o negócio dele é fazer GURPS mesmo. Mas enfim, né, tem seu público e eu acho que nos Estados Unidos é mais forte que aqui esse tipo de jogo, sabe? Tipo, lá eu acho que é mais comum. Isso é verdade. Até lembro que numa World RPG Fest teve a presença do Steve Jackson aqui, foi acho que uns 4, 5 anos atrás, bem no começo da World RPG Fest, e ele veio pra cá, então foi bem interessante. Até o Jovem Nerd, na época, fez uma entrevista com ele. Bom, vamos vamos aqui pro cantinho dos eventos. A gente começa com as notícias dos eventos que estão correndo ao longo do Brasil. Sempre que você quiser mandar notícias dos seus eventos correndo na sua cidade, manda pra nós aí. Começando, claro, com o World RPG Fest, que eu já anunciei. Então, vai ser nesse final de semana. A gente vai estar por lá. Também no mesmo final de semana, né, agora no domingo, em Niterói, ocorre o 5º Abrindo Arc. Pessoal, muito legal. Lá conheci o Leandro. Sim, lá do... Leandro, um beijo pra você, seu lindo. Gente finíssima. Levou a gente pra comer churrasco lá no Rio, lá na Cinelândia. E queria levar a gente num lugar de... Porque era... Perguntou se a gente já comeu em algum lugar bumbum de fora. Como que é isso? É bumbum de fora. Eu falei pra ele, ah, cara, essas coisas não tem na minha cidade, não. Aí ele falou, não, é porque é um balcão que o pessoal senta pra comer frango e fica, tipo, parecendo um cofrinho, sabe? Eu chamo bumbum de fora. Excelente nome, gostei. Yeah. No dia 29 e 30 também vai rolar em Dracena, em São Paulo, o primeiro Ludo Unesp. Então, o primeiro evento na faculdade Unesp. No dia 30 também desse mês vai ocorrer o 13º Meeple Players em Itajaí. Você vai lá, Moisés? Bom, a gente vai estar lá. A gente foi convidado lá pelo William, que é o organizador. Um evento que é, geralmente, lá o pessoal da Cronos tá lá, né? Que eles meio que também participam. É da cidade deles, né? E a gente vai sim, vamos levar o protótipo ainda, os protótipos secos sem arte, né? Mas pra classe testada é sempre bom, né? E quem quiser conhecer lá, trocar uma ideia, a gente vai estar lá. O pessoal daqui de Santa Catarina, da região. Sim. A gente comentou no começo do podcast sobre o Overdrive, mas vocês também têm outro jogo vigorando, que é o Grace, né? Isso. O Grace, na verdade, é um jogo um pouco mais recente. O Overdrive, eu sou autora, bem que é coautora, né? No Grace. A Bianca, que é a autora, que ela fez quase tudo do jogo, e eu ajudei depois, né? Então eu sou coautor. É, e o nome dela vem primeiro, né? Por isso, né? Por isso que o Overdrive, meu nome tá na frente dela e depois. E no Grace, a gente tá fechando com uma outra editora. E o Grace, como a gente vai refazer também o design gráfico inteiro do jogo, que foi uma crítica que a gente recebeu lá na diversão offline, né? O Grace vai ficar pro começo do ano que vem mesmo. E até lá, quando chegar mais perto ali, a editora deve fazer o anúncio, né? Uma parceria aí do selo que a gente tem, que a gente criou, eu e a Bi, né? Junto com uma outra editora, e a gente vai anunciar isso no começo do ano. Mas vai ficar bem legal também. A gente tá sendo refeito também arte, design gráfico, né? Vai ficar bem, bem da hora. Uhum. Continuando aqui os eventos, em São Paulo, também no dia 30, vai ocorrer o 28º Encontro Board Game São Paulo. Vai estar também linkado na postagem. No dia 21 de outubro, aqui em Curitiba, na Gibiteca, vai ocorrer o 13º Jogarta. Às vezes eu fico perdido nos eventos aqui em Curitiba, de repente eu descobri esse Jogarta. What? Como assim? Já tem 13º? Já teve 13, né? Já teve 13 e eu não tô sabendo de nada. Então é legal, às vezes eu fico caçando, a galera não sabe, mas eu fico caçando os eventos pra ver se eu consigo colocar no podcast. E pra finalizar aqui a parte do evento, em Curitiba também vai rolar, no dia 2 de dezembro vai correr o 2º Curitiba RPG na Biblioteca Pública. O pessoal da RPG na BP sempre tá fazendo várias atividades pra quem gosta de RPG, board game e outras coisas assim. Encerramos aqui mais uma edição do nosso podcast Notícias. Novamente, deixa eu agradecer aqui mais um convidado que eu convido de última hora. No caso aqui foi o Moita. Eu chamei você de Moisés, Moita, no meio do episódio, eu não decidi de vez. Não, eu gosto freguês. Mas, Moita, a galera que não conhece os jogos, vou deixar linkado aqui o perfil desses jogos que você e a Bianca estão fazendo, ou a Bianca e você está fazendo, dependendo do caso. Linkado aqui na postagem pra galera conhecer o Grace, o Overdrive, né? Pra galera que também conhecer, você também participa do podcast lá com o Mac, né? Isso, eu também entrei na segunda temporada do Overlord Podcast, né? Ela vai pra quarta agora. O Mac, né, sempre aquele comercial que tinha Menos Luísa, que está no Canadá, você lembra o comercial que tinha? Então, assim, Menos o Mac, que agora que está no Japão. Então, a gente vai ter um membro novo aí no podcast, que vai aparecer mais vezes também, que é um cara aqui do YouTuber aí, que ainda não vamos esperar sair o primeiro episódio pra falar quem é, pra fazer parte, porque entra no mundo do podcast também. Vai dividir eu e ele, ficar de orelha, né, pros outros convidados e tal, ou às vezes só eu e ele mesmo. A gente vai ter que meio que se virar agora, enquanto o Mac tá lá, porque não vai ter nem como, né? Só o fuso horário já ferra a gente, né? Que é 12 horas de fuso horário. Mas o Mac deu umas ideias também. De repente ele vai fazer alguma coisa lá no Japão, tipo do mercado japonês e de lojas do Japão. Aí talvez ele vai fazer alguma coisa lá e mandar pra gente. A gente faz a inserção de áudio, talvez um pedaço do programa, né? Legal. Alguma coisa, pelo menos nesses anos que o Mac vai ficar lá, né? Ele talvez vai ficar de 1 a 2 anos, não sabe ainda. Nossa, quanto tempo. É, aí vamos ver como é que vai ser. Mas, então, a gente tá pretendendo voltar em, se tudo der certo, em novembro, né? Pros programas novos. Depois a gente vai tentar fazer o possível pra manter uma certa regularidade, né? Porque a gente tem a vida meio doida, é mais difícil. É complicado mesmo. É. Mas é isso, Moita, muito obrigado, né? Só encerrando aqui o podcast, lembrando, você pode divulgar seu jogo, seu evento aqui com a gente. Pode ser pelo comentário, no post do Ludopedia ou no e-mail jogatinabg@gmail.com, certo? Eu fico por aqui e até o próximo turno. Falou! Valeu!